Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. Salve, salve, galera! Tudo bem? Tudo beleza? Tá começando a partir agora aqui na sua rádio mais uma edição do nosso Super Programe-se. E pra você ligadinho em todo o Brasil através da sua rádio, seja muito bem-vindo. Aqui quem tá falando é Euronews do Tex. Estamos juntos aí até umas horas com muita música, muito bate-papo e, claro, participação da turma que tá espalhada aí em todo o Brasil, curtindo só musicão aqui no nosso Programe-se. E pra você participar é facinho, facinho. Basta você indicar quatro músicas e mandar ver lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. E tá começando super bem com Zé Ricardo e Thiago. Tô ruim. Calcinha preta com grupo Revelação. Parada meio louca. Tem Gustavo Lima, só tem eu. E pra fechar legal, tem um som legal aí com a Anitta. Não para, só aqui no nosso Programe-se, que começa super bem. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programe-se. Sentir teu sabor, poder molhar minha rede, matar minha sede. essa calcinha preta tá demais. A gente já se merece, só que você nem notou. Quando meu corpo estremece, desperta a paixão que você provocou. Quero provar do teu beijo, deixa eu sentir teu calor. Poder molhar minha rede, matar minha sede, me mata de amor. Para com esse charminho, deixa eu te dar meu carinho, Silvânia. Cansado de ser sozinho, preparei meu ninho pra te dar prazer. Esquece o mundo lá fora, e por favor não demora. Tá decidido, é agora, chegou nossa hora. É só eu e você. Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca. É pra levar, pega, pega, vem que a gente se esfrega e não consegue mais parar. Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca. Calcinha preta se revela e o povo se entrega e não consegue mais parar. Essa parada é meio louca, é assim, começa com um beijo na boca. Deixa acontecer. Você está ouvindo o Programa-se. Gustavo Lima! Pra tocar no paredão! Segura essa, hein? Mas estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidinhos tudo me inveja, tudo querendo ser eu, mas estiloso igual a mim. Só tem eu, safadinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidinhos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Eu te falei, eu sou um cara descolado. Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado. Tenho todas do meu lado. Quem me conhece diz que eu sou um homem safado. Mas estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mais estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mais estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Eu te falei, que eu sou um cara descolado. Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado. Adorador, eu tenho todas do meu lado. Quem me conhece diz que eu sou homem safado. Mas estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mais estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Mais estiloso igual a mim, só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem mas estiloso igual a mim, só tem eu, safadinho e pegador. Só tem eu, o playboy que tira onda. Só tem eu, os doidos tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Yeah.

desabando inteiro em menos de um dia. Deu cheiro pelo ar, deu rastro pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não. Participe pelo Face, facebook.com/programa-se-no-ar. Você sempre toda linda, arrumada, perfumada, como foi gostar de mim? Que só ando largado, de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro e lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Só que todo mundo diz que é um absurdo, mas nossas aparências enganam. Provamos a verdade, que opostos se atraem, sem culpa, sem maldade, sem drama. Só queremos amar, sem nos preocupar, com o que vão falar, mas ninguém precisa entender, preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Você sempre toda linda, arrumada, perfumada, como foi gostar de mim? De boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro, lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Programe-se. Oba! E você ligadinho aqui no nosso Super Programe-se. Seja muito bem-vindo. Tamo juntos aí até umas horas aqui nesta Super Rádio. Tiaguinho, as aparências enganam. João Neto e Frederico, teve o Rapa. E lá no comecinho, Paula Fernandes. Daqui a pouquinho volta, hein, gente? Hein? Segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. No Programe-se. Bom demais, tá aqui na sua rádio favorita. Você curte música, informação, bate-papo, tem entretenimento e bastante alegria pra você. É só se ligar e curtir no máximo. Esse é o nosso Programe-se, feito com a sua participação. Tá esperando o quê? Entra aí no nosso e-mail, manda a sua mensagem pro nosso e-mail, indicando 4 músicas que você gosta, que você curte, que você tá afim de dedicar pra alguém que você gosta, que você tá afim de dedicar, claro, pros seus amigos, pra sua turma. Entre em contato aí com a gente, ó, programeasua@hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Vamos lá então, agora tem participação do Wilson e sem São Paulo, curtindo aqui o nosso programaço. Grande Wilson e sem São Paulo. E ele tá pedindo aí um super alô pra o Eli Oliveira, Neide, Maria e todos de Icém Região. Então vamos lá então, alô pra toda essa turma que tá acompanhando aí o nosso Programe-se. Valeu demais! Vamos lá então, chegando Carta de Amor, Léo Magalhães, Humberto e Ronaldo, A Chinela Vai Cantar, Cristiano Araújo, Anjo, Israel e Rodolfo, Acústico, hein galera? Traje de Rainha, só aqui no nosso Programe-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Depois de tanto tempo juntos, ela viajou, me deixando sozinho, morrendo de amor. Deixou no envelope, junto com minha foto, uma carta que só falava de amor. Ah, eu nem sei quem eu sou, nem posso. Deixo de lembrança em você ler quando sentir saudade. Chorei de alegria, foi tanta felicidade em saber. Fia, chore, mãe, não vê, hoje o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Fia, chore, mãe, não vê, hoje o bicho vai pegar. Bora dar sapo! Eu sou o melô do boteco. Tô descendo com a galera no boteco. muita mulher, muita cerveja no caneco. Tô preparando que mais tarde tem o olho, o trem vai esquentar. O povo todo tá tudo descontrolado, tudo bebendo, puxando Beto e Ronaldo. Já fui embora do boteco, tô na festa, tem modão aqui. É, hoje que a chinela vai cantar, o chicote estralar. E a chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. E a chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. E a chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. E a chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. Ei, ei, ei. É hoje que o bicho pega, José Teodoro. Desde cedo com a galera no boteco, muita mulher, muita cerveja no caneco. Tô preparando que mais tarde tem o rolo, o trem vai esquentar. O povo todo tá tudo descontrolado, tudo bebendo, puxou do Beto e Ronaldo. Já fui embora do boteco, tô na festa, tem modão aqui. Hoje que a chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote estralar. Filha chora e mãe não beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, chicote instalar, filha chora e mãe no beijo, o bicho vai pegar. A chinela vai cantar, o chicote instalar, filha chora e mãe no beijo, o bicho vai pegar. Filha chora e mãe no beijo, o bicho vai pegar. Iro Rio do Tex e o Programe-se. Difícil é perceber e ver o sol nascer. Mais uma vez eu acordar e não poder te ver. Palavras, desencontros, pessoas nem te conto, nos impedindo de crescer. Tão depressa conversar de tudo arrepender. O aperto que dá nesse triste coração. Acender os bons momentos, voltar a viver. Quero de novo todo dia, não aceito um não. Quero você de volta, meu bem. Seu beijo me faz falta, vem, vem. Meu peito chega a dor de lembrar que agora pode estar em outro lugar. Mais uma vez eu quero te ver, pra te falar como é ruim perder. Pensamentos voam longe pro além, na certeza que igual você não tem. Igual você não tem, igual você não tem. E vai! Tão difícil é perceber e ver o sol nascer. Mais uma vez eu acordar e não poder te ver. Palavras, desencontros, pessoas nem te conto, nos impedindo de crescer. Tão depressa começar de tudo arrepender. Um aperto que dá nesse triste coração. Acender os bons momentos, voltar a viver. Quero de novo todo dia, não aceito não. Quero você de volta, meu bem. Seu beijo me faz falta, vem, vem. Meu peito chega a dói de lembrar que agora pode estar em outro lugar. Mais uma vez eu quero te ver, pra te falar como é ruim perder. Pensamentos vão longe pro além, na certeza que igual você não tem. Igual você não tem, igual você não tem. Igual você. Participe pelo Face. facebook.com/programaceluar. Desculpe, amor, eu não tive a intenção de magoar você. Na hora da raiva não me controlei e desabafei. Fiz bobagem. Então te liguei pra dizer que não suporto ficar sem você. Me desculpe, me perdoe, preciso te ver. Por favor, não vá, rasgue essa passagem. Tô indo te buscar na estação. Prometo, nunca mais vamos brigar. Estou arrependido, vem ficar comigo, amor. Por favor, não vá. Quem viu a direção que ela foi? Eu pago quem souber me informar. Ela vestia traje de rainha, na bagagem a vida minha, meu sorriso ela levou. Preciso descobrir urgentemente, não dá pra suportar a solidão. Sem ela tô num beco sem saída, dia e noite na bebida, sufocado de paixão. Na estação, prometo, nunca mais vamos brigar. Estou arrependido, vem ficar comigo, amor. Por favor, não vá. Quem viu a direção que ela foi? Eu pago quem souber me informar. Ela vestia traje de rainha, na bagagem a vida minha, meu sorriso ela levou. Preciso descobrir urgentemente, não dá pra suportar a solidão. Sem ela tô num beco sem saída, dia e noite na bebida, sufocado de paixão. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programese-no-ar. Esse é o nosso Programe-se. Pra você ligadinho em todo o Brasil, curtindo só música de verdade. Aí a última que você cumpriu, sou legal com Israel e Rodolfo Acústico, Traje de Rainha. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você, só no nosso Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E não para! Pra você ligadinho aí, curtindo seu sucesso aqui na sua rádio favorita. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, muito prazer. Ótima segundona pra você. Espero que você curta pra caramba aí o nosso Super Programe-se. E tá vindo aí uma porrada de programas bem bacana pra você curtir depois do nosso Super Programe-se. Anote o nosso endereço pra você participar. O nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar, facebook.com/programe-se no ar, facebook.com/programe-se no ar. Anotou direitinho? Então tome música, vamos que vamos então com o nosso programaço. E agora tem participação, eu vou mandar um alô pra galera do Fogão a Lenha, adoro essa rapaziada que tem uma comida deliciosa, e mandar também um alô pra toda a turma da Mobiliadora Global, a turma lá de Remanso, Bahia, tem meu querido amigo Lucas, lá de Corrente, Piauí também, que acompanha o nosso super, super programa-se, e tá chegando pra essa turma aí, Girls, acende a luz, Fernando e Sorocaba, Mo, CPM 22, Perdas, Rio Negro e Solimões, Romântica, só no nosso programa-se. Esse é o programa-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Acenda a luz, tente enxergar. Isso é mais forte que nós dois. Brigas em vão deixam cicatriz. Não há muito o que fazer. Nós sempre falamos que seria pra sempre. Sempre foi difícil entender porque. Não acredito no azar, acredito nas escolhas. O tempo vai dizer. Me acorde quando tudo acabar. E se com Mironildo Tex. Oh,